ZYC 488. Rádio Câmara FM 96,9 MHz. A sintonia do cidadão. E agora, na Rádio Câmara, a música do dia. Apresentação, Luiz Cláudio Canuto. A nossa cultura relaciona as imagens do Natal ao Hemisfério Norte, com o seu inverno rigoroso, neve, Papai Noel, os shopping centers são enfeitados com árvores de Natal cheias de algodão, que fazem referência clara à neve, tão rara no Brasil. Por uns momentos a gente até se esquece que é verão, tamanha a referência ao frio que chega até aqui nessa época do ano. Mas olha, no que se refere à música natalina, nossa referência mais próxima não vem dos Estados Unidos, tampouco da Noruega, terra do Papai Noel, ou de qualquer país lá do lado de cima. Nossa referência musical é paraguaia. É isso aí, paraguaia. Música natalina no Brasil combina com harpa paraguaia. E sempre quando ouvimos uma harpa, de imediato nos vem a imagem Natal. O som da harpa paraguaia é quase que um símbolo natalino e faz parte, por que não, do patrimônio cultural do Mercosul. E o maior nome da harpa paraguaia é o músico Luiz Bordom. Nesta semana, duas músicas dele vão tocar por aqui. Na véspera de Natal, na antevéspera de Natal vai tocar a mais conhecida deles. Hoje, uma um pouco melancólica, mas muito bonita. Para quem gosta de harpa paraguaia, é um prato cheio. Para quem não gosta, paciência. Nesta terceira edição do especial natalino, ouça Coração de Natal. Coração de Natal foi a música do dia de hoje, na harpa paraguaia de Luiz Bordom. A música do dia de Natal volta amanhã com The Smiths.